Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, Espace Berrère, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation au Range Folklorico os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin. Venez nombreux. Quem está feliz? Portugal é festa, contagia todos num segundo. Portugal é festa, não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou.

Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte que eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte que eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. A minha terra é o canisal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A minha terra é o canisal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena. Canisal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. Ficamos sempre na Madeira. E mais nada desta vez com Rumi de Melo, a música do gado. E é que ele tanto amou, foi embora. E em frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: gostou de mim. Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu quis fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente lhe meteste no cu, no concu, no concu, no concurso de freira e tornaste uma pu, uma pupu, uma pupura donzela. Foi embora. E em frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca vou, nunca vou, nunca vou, nunca vou, nunca vou, nunca gostou de mim. Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, vou fora. Eu quis fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente lhe meteste no cu, no concu, no concu, no concurso de freira e tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupura donzela. Oh,

ai, ai, ai, ai, ai. Canções do Minho. Essa caixa bonita arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Para a terra do nosso cantinho de Portugal, para todos os auditórios da rádio, e um forte abraço, disse ela. Pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. Pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. És uma terra tão boa, para muito te agradecerem. Que és uma terra tão boa, também quero agradecer. O lindo lugar da Lagoa. Também tenho o prazer de ser da cidade do Papo. Mais bonita que temos no nosso Minho. vida é boa, sou da cidade do Fato e do lugar da Lagoa. E do lugar da Lagoa, como se canta e é assim, que é uma terra tão bonita, mas que belo jardim. Para todos boa noite, com amor e com carinho, deixo aqui um abraço e também o meu beijinho, pois não se esqueçam que Fafe é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fafe é sala de visitas do Minho. Jorge, 31 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E continuamos sempre com boa música. Com o último trabalho de quem? Um rapaz bem conhecido aqui na região e no Minho, lá para o lado de Vila Verde. Ponta da Barca, Nelson Costa, era cigana. Era cigana que eu tanto amei. Era cigana que eu tanto apreciei. Oh, cigana, te encontrei. Era cigana que eu tanto amei. Era cigana que eu tanto apreciei. Oh, cigana, te encontrei.

voz da liberdade. Também tu. Vamos ter que tocar todos. Falta mais alguém? Pergunto eu. Ei! Olha ele, olha ele escondido atrás do baixo e da camisa. Olha o grupo. Só tenho medo que ele caia para trás. Já faltava. Podia fazer esta emissão, sairia aonde? Em Trás-os-Montes, com certeza, orgulho, um grande orgulho. E vamos lá então com Madeleine, Luís Manuel, Trás-os-Montes, festa na minha aldeia. Tu vais voltar. A alegria que tens para dar, Trás-os-Montes, terra de festa, onde os touros começam a lutar. Trás-os-Montes, terra de festa. Cada aldeia há uma tradição. Trás-os-Montes, terra de festa. Vinho, bom passo e bom salpicão. Em Trás-os-Montes conheci amigos. Oh, Trás-os-Montes, quero lá voltar. Em Trás-os-Montes há sempre um abrigo. Há sempre festa em qualquer lugar. Em Trás-os-Montes conheci amigos. Oh, Trás-os-Montes, quero lá voltar. Em Trás-os-Montes há sempre um abrigo. Há sempre festa em qualquer lugar. Há sempre festa em qualquer lugar. Há sempre festa em qualquer lugar. Vai haver festa na minha aldeia, a procissão que vai passar. A banda toca com toda a alegria, chegou a hora de festejar. À noite as ruas estão iluminadas e tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora e tantas velas que vão no altar. Há festa na minha aldeia. Só foguetes rebentam no ar. Há festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. Há festa na minha aldeia. Só foguetes rebentam no ar. Há festa na minha aldeia. À noite à festa vão todos dançar. te pode dar o amor com o mesmo calor como tem o meu. Tu vais voltar para mim, meu bem. Tu vais voltar, sim, para me amar e mais ninguém. Tu vais voltar. Sempre em Trás-os-Montes com a grande vila de Vidago. É a minha terrinha, é. Vai matar um bocado de saudades. Saudades da minha terra que eu deixei em Portugal, de passar a fronteira a Vidago vou descansar. Minha terra transmontana, recordações que eu a deixei. Amigos com quem brincava, que nunca lhe esquecerei. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Meu Vidago é de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Tua toca, cantinho para me refrescar. De seguida piscinas de ouro para ir mergulhar. Temos um lindo palácio, sem esquecer do lado ou nem só. Onde estou mais descansado, passeando pelas vinhas da sol. Meu Vidago é de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Meu Vidago é de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Meu Vidago é de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Meu Vidago é de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração. Yeah.

ficamos no mesmo ambiente. Quero abraçar-te com Marcos e Rebeca, quero te beijar. Disse que o meu coração ia encontrar o teu. Se para ter fé e acreditar que o meu dia ia chegar e o destino aconteceu. Eu quero bailar, quero te sentir, eu quero estar coladinho a ti. Suor e calor, charme e sedução. Teu corpo no meu, assim é demais. Na cama, no chão, pra mim tanto faz. Eu quero viver esta louca paixão. Quero te abraçar, oh, quero te beijar, oh, quero ser feliz contigo assim a vida inteira. Vem, vamos bailar, oh, quero te amar, oh, sempre junto a ti, sou o teu amor, tua companheira. Quero te abraçar, oh, quero te beijar, oh, quero ser feliz contigo assim a vida inteira. Acalmar o meu coração. Vou por ti, pra ti.

dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de assentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo por buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz chota minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Carla Blondi, Portugal em Festa, que se acaba esta missão. Carla Blondi, que esteve com nós na Festa dos Santos Populares. Portugal em Festa. E pois é, como eu disse, Portugal em Festa acaba por hoje, mas estão a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Não sei se tu queres comigo. Como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Não quero saber palavras bonitas. Para todas as idades, olha, escolhas fiz para todas as idades. Prometo, vai ser uma noite louca, nós dois a curtir a festa. E para todos os gostos, isto é que importa. E pois é, para mim foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês, isto não muda. E amanhã de manhã podem encontrar o meu amigo Asmira para pedir às 9 horas até o meio-dia, que logo não estará cá. A minha amiga Glória ainda está lá para o nosso cantinho de Portugal, mas calhar para a semana, acho que para a semana já torna a vir. Então já sabem, amanhã já podem continuar a ouvir música portuguesa ao vivo, aqui direto da rádio, com o meu amigo Asmira. E eu vos encontro então quarta-feira, não é? Sim, é assim mesmo. Prontos, portem-se bem, cuida de vocês e tchau, tchau, até para a semana. Não sei se tu queres comigo sair. 9, 10 da noite, não quero saber. Palavras bonitas nós vamos trocar. Brindar e beber, prometo, vai ser uma noite louca, nós dois a curtir. A festa começa, bora, vamos nessa. O conflito na Ucrânia, mas também o agravamento da situação militar no Médio Oriente. O que ontem aconteceu preocupa-nos muito, de resto poderá obrigar de novo ao repatriamento de vários cidadãos também portugueses e, portanto, o que sucede na Ucrânia, o que sucede no Médio Oriente, o que sucede em África afeta-nos a todos. Palavras do Ministro da Defesa esta manhã na Roménia, onde Nuno Melo está a visitar a força destacada nas missões da NATO no país. Também esta manhã o governo espanhol anunciou que vai repatriar cidadãos do Líbano. A Ministra da Defesa de Espanha revela que vão ser enviados 2 aviões militares para permitir a saída de cidadãos espanhóis do território libanês.